PJ761. Amplitude modulada. 1530 kHz. Rádio Difusora. Transmitindo da cobertura do Edifício Catarinense. Praça Vidal Ramos. Itajaí, Santa Catarina. Atenção Itajaí região, está na hora de acordar. O seu amigo do rádio está chegando na Difusora. Alegria e companhia, Difusora. Sandrão. Difusora, acordando com o Sandrão. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, Sandrão, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobri como é bom. É o Sandrão. Renovando a energia, tocando emoções, trazendo de volta a alegria. Dali, Sandrão. Em nossos corações, vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será na Difusora, Sandro Fernandes. Bom dia, na mesma. Meu povo, salve, salve, sexta-feira. Chegou a sexta-feira, meu povão. Olha, agora são 6:12, 6:12, muito bom dia. Começando o programa do Sandrão. E aquele abraço bacana, aquele abraço carinhoso para você, minha amiga, para você, meu amigo, para você, ouvinte do programa do Sandrão. Gente, temperatura lá fora marcando 23 graus. Verão brasileiro, estamos na lua crescente, ela é regular para a prática da pesca. Santos do dia, Ida, Dácio e Odorico. Difusora, qualidade em primeiro lugar. Sou herança de Maragato, a velha raça caudilha. Tenho sangue farroupilha galopando em minhas veias. Nos arrancos de 35, andei trilhando coxilhas, enredado nas flechilhas, tramando aço em peleias. De saco branco, lenço atado à meia espalda, e uma íntia que se esbalda na melena esgarelhada, na cintura carniceira, companheira de degola, e um 40 de argola pra garantir a cuerada. Carcaça de puro cerne, forjada em tempera guapa, guarro de estampa farrapa, plantei tenência animal e a descendência da raça, semeei no eco do erro, brincando de terciar ferro, com chimango e picaba. Relampeia ferro branco, também troveja gaúcha, nesta milonga gaúcha, que por taura não se leia. Peleia dando risada, porque o macho se conhece, porque o macho se conhece. É atrás do S da daga, relampeia ferro branco, também troveja gaúcha, nesta milonga gaúcha, que por taura não se leia. Peleia dando risada, porque o macho se conhece, porque o macho se conhece. É atrás do S da daga. Debaixo do tempo feio, só a coragem sustenta. Pode faltar ferramenta, mas sobra fibra guerreira, pois quem herda a procedência do nobre sangue farrapo, só morre queimando trapo, trilhando pelas ladeiras. Com o instinto libertário e o tino de um fronteiro, eu era um clarim guerreiro, pondo em forma o Rio Grande, pois a grito e peregaço fiz a pátria que pertenço, cabrestear para um lenço. Maragateado de sangue, relampeia ferro branco, também troveja gaúcha, nesta milonga gaúcha, que por taura não se leia. Peleia dando risada, porque o macho se conhece, porque o macho se conhece. É atrás do S da daga, relampeia ferro branco, também troveja gaúcha, nesta milonga gaúcha, que por taura não se leia. Peleia dando risada, porque o macho se conhece, porque o macho se conhece. É atrás do S da daga, é atrás do S da daga, é atrás do S da daga. Bom dia, é um prazer estar em sua companhia. Continue ligado, já já mais sucessos. Ô, compadre, estou me sentindo fraco, desanimado, sem disposição, estressado, sem apetite e imunidade baixa. É, compadre, eu descobri o Vitamer. Depois que comecei a tomar o Vitamer, nunca mais tive fraqueza ou indisposição. Minha imunidade está nas alturas, não tenho mais gripe, resfriado. Estou me sentindo um guri de 18 anos. Mas é isso que eu preciso. Mas onde eu encontro esse Vitamer? Nas farmácias e na casa de produto natural, líquido ou em cápsula. Mais de giz original. Vitamel, a venda nas farmácias de sua preferência. A partir de agora, no canal AM 1530, programa Canto Sertanejo. Um desfile dos grandes sucessos da música sertaneja de todos os tempos. Difusora, sua melhor sintonia todo dia.